Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de O Que Reza a História, aqui no Canal 1 da Antena Web. A edição de hoje vai falar-nos sobre os anos 90. Pois é, vai falar-nos sobre os anos 90 e vamos então hoje trazer aqui alguns exemplos. No fundo, vamos trazer um plano geral da década de 1990. Foi uma década, como os ouvintes sabem, de grandes mudanças e hoje vamos revisitar essas mudanças. A década de 1990 foi, por vários motivos, enigmática. Quase que podemos dizer que a década de 1990 foi, de certa parte, a década que mudou o mundo, pelo menos tal e qual como conhecemos. Primeiro porque, em questões geográficas, nascem muitos novos países na década de 90. Há um que fica por nascer, mas que nasceria 3 anos mais tarde, ou 2 anos mais tarde, após o término daquela década, que foi Timor-Leste. Mas, à parte deste país, houve outro que não surgiu na década de 90. Houve outros muitos países que surgiram, precisamente naquela década. E quanto mais não seja, por causa do desmembramento de mega-países, e nós tínhamos 2 na Europa, no caso, a União Soviética e também a Jugoslávia. Estes megapaíses, por assim dizer, se bem que no caso da União Soviética era mesmo um megapaís, podemos dizer que, efetivamente, estes países desmembraram-se e acabaram por dar então, por dar aso ao nascimento de novos países. Mas não foi apenas a queda dos países, ou a queda destes megapaíses, que marcou a década de 90. A queda destes países coincidiu também com a queda de um regime que acabaria por ter oprimido de uma forma brutal estes mesmos agora países, mas naquela altura foram repúblicas socialistas soviéticas, mesmo até na questão jugoslava. Não houve uma agressividade tão grande como houve na União Soviética, mas para todos os efeitos também houve. E a queda foi também, aliás, a queda foi muito mais violenta e deixou muito mais danos. Se não vejamos a situação que ainda hoje se vive em países como Bósnia-Herzegovina, Croácia, Sérvia e também o recém-promovido país Kosovo. Ali toda aquela área ali, Albânia, toda aquela área ali realmente ainda à procura de si mesma. A verdade é que, se tivermos em conta que foi a cara de um regime que trouxe vários outros democráticos, acabou por ser talvez uma mudança positiva. Hoje andamos para trás e vemos que a maior parte destes países efetivamente conseguiu uma recuperação bastante interessante. Mais ou menos naquela altura também se dissolve a Checoslováquia em 88 e divide-se em 2 repúblicas, embora esta talvez tenha sido este o desmantelamento mais amigável, digamos assim, porque a Eslováquia e a República Checa continuam a ter relações bastante próximas. O que faz com que, para todos os efeitos, a Checoslováquia não é um país, mas acaba por ser uma espécie de união, porque são 2 países que tiveram uma separação relativamente pacífica, também naquela altura, não é? E digamos que o final da década de 80, princípios da década de 90, mais até por aí, foram realmente marcantes, logo por estas questões geográficas. Já para não falar também que, com o desmembramento da União Soviética, desmembra-se também em definitivo a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Recordemos que o Muro de Berlim cai ainda em 89, em 1989, mas é oficialmente em 1990 que as 2 Alemanhas se reunificam e é a partir daí que Berlim volta a ser a capital e não Bonn, como era até 1990. A seu tempo, Berlim recupera, a soberania do país, ou seja, é a capital novamente do país, e acaba então por... consumar a reunificação da Alemanha. Ainda assim, convenhamos que só passaram 24 anos e ainda há muito a fazer, ainda muito decente entre as Alemanhas de Leste e também a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, a RFA e a RDA. Em consequência destes desmembramentos, houve então vários países. O único saldo negativo no crescimento de países é precisamente a reunificação da Alemanha. Enquanto até 1990 haviam dois países, RDA e RFA, agora passava apenas a haver um novamente. Mas isto, atenção, como estes países, porque havia outros vários países que surgiram, portanto, do desmembramento daqueles dois que já aqui falei, ou seja, da Jugoslávia e também da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a USSR. Mas a década de 90 trouxe muito mais do que isso. Por exemplo, aqui em Portugal, a internet chegou para ser comercializada em 1991, logo no princípio da década de 90. Inicialmente as ligações faziam-se pelo telefone e tinham, enfim, era como uma chamada telefónica e contavam dessa mesma maneira. Chamadas locais, chamadas, enfim, chamadas locais, chamadas nacionais ou internacionais. Ou seja, o que eu quero dizer é que, por exemplo, quem estava em Castelo Branco podia ligar-se à internet, era possível, mas tinha que fazer uma chamada para a central de Coimbra, onde então acabaria por conseguir ter acesso à internet. Por outras palavras, não era possível aceder localmente por Castelo Branco à internet. E quem estava, por exemplo, aí até era uma chamada regional, mas para quem estava em zonas mais distantes, acabaria até por ser uma chamada nacional. Digamos que só as cidades de Lisboa, Coimbra e Porto estavam com internet. Inicialmente até só Lisboa e Porto tinham acesso, tinham pontos de acesso à internet. A internet que era indiscutivelmente muito lenta, não dava para nada, praticamente, e tinha uma desvantagem que era quando se estava na internet não dava para estar ao telefone. Portanto, foi assim que se iniciou, as coisas mudaram, mas foi desta forma que se iniciou. Entretanto, digamos que houve outras mudanças. Por exemplo, em termos informáticos. Em termos informáticos, surgiu também o Windows, ou popularizou-se o Windows, mais a partir de 1995, quando o formato de 16 bits faz com que o Windows domine de uma forma indiscutível o mercado. Até aí, partilhado com o DOS, a partir daí... ainda a arrancar com o DOS, mas efetivamente a ser o mais utilizado. Posso também dizer que a década de 90 ficou marcada por uma maior aparente paz e um maior crescimento económico. A morte de Kim Jong-un na Coreia do Norte faz aumentar ligeiramente as tensões entre os dois países, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Isto acontece em 1994, no mesmo ano em que nos Estados Unidos se realizam mais um Mundial de Futebol. Aliás, o Mundial de Futebol que começou a ser acompanhado de uma forma que podemos até considerar que foi acompanhado de uma forma inédita, porque foi a primeira vez que muitos países tiveram acesso à participação nesta competição. Não tenho aqui comigo os dados dos países que se estrearam nesse Mundial, mas a verdade é que foram, efetivamente, vários países que participaram então em 1994. Enfim, vários países novos que pelo menos tentaram conseguir uma vaga nos 32 postos do Mundial de 1994. O Euro 96 muda em termos futebolísticos para o nosso país, porque a partir daqui Portugal marca uma presença contínua e assídua e ininterruptível em campeonatos da Europa ou do mundo. Foi em 1996 quando a seleção, que tinha jogadores como Luís Figo, Fernando Couto e até mesmo Vítor Bahia, digamos que vibrou, fez vibrar, não é, os portugueses que acompanhavam desde a televisão, não é, os jogos de futebol do Mundial, aliás do Europeu, que se realizava no Reino Unido, cuja final foi, como é bem sabido, no estádio do Wembley. Isto em 1996. Já naquela altura, Portugal, por exemplo, para além de ter internet desde 91, passava a contar com um outro novo canal em 1993, aliás, 1992, peço desculpa, a SIC, a Sociedade Independente de Comunicação abria então portas à sua televisão. Ironicamente, e também ao terceiro canal, ironicamente, em 1991, a RTP fazia alusão a um novo canal de televisão, que não era a SIC. O anúncio que a RTP 1 exibia em 1991, aludindo ao novo canal de televisão, era não mais ou menos que o surgimento ou a reformulação do canal 2, que neste caso se passaria a chamar TV2, que era também público, como sempre foi, mas que iria então ter uma nova grelha de programação, iria mudar de nome, e o novo canal era então a TV2. Acabaria por ser irónico, já que o novo canal de facto foi mesmo a SIC, o terceiro canal que Portugal passou a ter em sinal aberto. Dali a dois anos, aliás, dali a um ano, surgia a TVI, o canal que estava então a celebrar a abertura do quarto canal em sinal aberto. Digamos que a TVI tinha uma associação muito imediata à Igreja Católica, era um canal católico, não é? Era um canal católico e era também um canal que estava associado, recordo-me de quando o canal não estava a emitir programas, tinha a Rádio Renascença, que aliás, como sabemos, a emissora católica tinha a Rádio Renascença tanto como fundo, não é? Com o sinal da TVI e como fundo a Rádio Renascença. A TVI seria então o primeiro canal a apostar na produção portuguesa em telenovelas de forma mais contínua, já que em 1996 tivemos um grande sucesso de novela, que foi precisamente O Primeiro Amor. Tivemos depois Os Desencontros e tivemos ainda antes novelas como Roseira Brava e também como, por exemplo, a novela de 1993, Vidas de Sal. O que eu lhe posso dizer também é que a década de 90 acabou por ter essa mudança em termos teatrais, já que, como é que eu lhe posso dizer, pelo menos aqui em Portugal isso aconteceu. A aposta deste quarto canal em conteúdos portugueses acabou por trazer um dinamismo à televisão que se refletiria muito mais tarde, mas que começou em 1998, quando surgiu a novela Todo o Tempo do Mundo, que aliás também é o nome de uma música de um dos cantores portugueses mais influentes daquela década, Rui Veloso. Ele lançou aquele tema também em 98, e a verdade é que, aliás, o videoclipe foi lançado em 99 apenas, mas a música foi lançada em 1998. A verdade é que, também musicalmente, assistimos a um momento de ouro na música portuguesa, não só na música portuguesa, mas em toda a música em geral. Recorde-se grandes nomes como Nirvana, por exemplo, que tiveram esta sua existência na década de 90, a Eurodance na década de 90 também, e aqui em Portugal a música popular portuguesa supera e de que maneira as décadas anteriores. Muda-se de género, passamos de um género mais rock luso, que era o género preferido dos anos 80 em Portugal, passamos para os anos 90, onde o que domina é a música popular portuguesa. Nomes como Micaela, Ruth Marlene, enfim, acabam por conseguir singrar, e eu falo na Ruth Marlene mais até em especial porque já se tinha iniciado no final da década de 80. Quanto à Micaela, vinha de um grupo que também acabaria por ter por desistir, estou-me a referir às Onda Choque, que tiveram o seu maior número de fãs no princípio da década de 90, final da década de 80, princípio da década de 90. Bom, efetivamente, foi isso que aconteceu. Digamos que, em termos externos, é isso, é a Eurodance, que aqui na Europa acaba por ter uma grande aderência, e o R&B, que tem um grande crescimento também na década de 1990 nos Estados Unidos. Mas de uma coisa, os dois pontos têm em comum, a Europa e os Estados Unidos, e por consequência depois também o resto do mundo, que é precisamente a transformação do áudio, já que passa de um sistema analógico predominante, que é o vinil, para um sistema digital predominante, que é o disco, o CD. Eu digo predominante porque continuam a haver vinis, continuam inclusive a haver cassetes, ou seja, outro formato analógico, que, curiosamente, não sendo o mais predominante, foi o que se manteve mais tempo. Ele surgiu ainda na década de 1930, quando em 1938 foi inventada a fita plástica, ela começou a ser comercializada nessa altura e manteve-se até para lá do ano de 2000. Ainda que, enfim, seja difícil dizer qual é que é o seu auge, podemos dizer que a altura em que cassete e vinil estiveram mais par a par foi precisamente na década de 1990. E curiosamente, um outro sistema predominante, não naquela altura, mas acabaria por sê-lo, um outro sistema de áudio digital foi o MP3. O MP3 já havia sido... Aliás, o MP3, de certa parte, foi uma experiência que começou ainda nos anos 70, numa forma de conseguir compactar mais informação. A verdade é que até aí não havia grande, não havia, enfim, não foram bem sucedidos. Na década de 90 surge o MP3, já tinha surgido o MP1 e o MP2, mas o MP3 popularizou-se porque tinha uma alta taxa de conversão, com um número muito baixo, muito reduzido de perdas, praticamente inaudíveis para o ouvido humano. Só em géneros mais pesados como o dance e o rock é que se conseguem perceber falhas, fora isso não se conseguem perceber, é inaudível ao ser humano, falhas. O que faz com que seja muito fácil armazenar músicas num computador ou num disco. Naquela altura os discos, os CDs, não eram todos regraváveis de computador, não eram graváveis no computador, era apenas material de estúdio, mas o que interessa é que já se dava início a essa popularização do MP3. Trouxe uma batalha que ainda hoje dura contra o livre acesso à música, mas foi de facto o precursor dessa mesma liberdade com respeito ao acesso à música. Digamos que o MP3 teve essa sorte, conseguiu popularizar-se muito rapidamente antes mesmo de haver uma organização que combatesse a sua expansão. Só já nos 2-3 primeiros anos da década de 2000 é que começa a haver os primeiros contras ou as primeiras forças a ter a popularização do MP3, pelo menos de uma forma livre. Posso dizer então que a década de 90 foi de facto uma década de enormes mudanças, uma década, por exemplo, em que os computadores também mais evoluíram. Agora, enfim, há toda uma evolução, digamos, mais natural, mais expectável. Mas naquela altura, por exemplo, passamos de ter nos anos 80 cartuchos a CDs, ou seja, comparando o meado da década, ou até se quisermos, comparando o princípio da década de 1990 até o final da década de 90, reparem como passamos de, enfim, de termos ali cartuchos e disquetes grandes para disquetes pequenas, já a caírem em desuso e, efetivamente, então os discos a ganharem cada vez mais popularidade. Foi, de facto, muito imediata a forma como o disco, o CD, se popularizou. Para terem os ouvintes uma ideia, em 1995, quando a Microsoft de Bill Gates lançou o Windows 95, o que vinha um instalador era um disco, era um CD, não era uma disquete. Eu creio que até era mais que um CD, mas mais que uma disquete era de certeza, porque o Windows 3.1 exigia 7 disquetes de instalação. O disco, o CD, acho que era apenas um, e instalava então o Windows 95, que era, como é lógico, muito mais complexo, mas também não estamos aqui a colocar em dúvida. O Windows 95 vinha armazenado num sistema que tem capacidade para 702 MB, quando os no anterior formato as 7 disquetes dariam sensivelmente para 15 MB, quanto muito, eu creio que nem daria para tanto, mas talvez 10 MB, algo por aí. 7 disquetes, talvez 10 MB, e não muito mais do que isso. É de facto uma grande mudança, é de facto uma grande alteração, e que possibilita depois um crescimento enorme. Popularizam-se os jogos mais complexos, e também nesse mundo dos videojogos há mudanças muito importantes. Ora, digamos que isto ainda começa no ano de 1983, quando a Nintendo lança a sua consola, a NES, que era para ser desde logo uma 16-bits, mas devido ao custo não foi possível, foi apenas de 8-bits. E o que lhe posso dizer é que, eu digo que começou por aí, porque foi na altura em que a crise dos videojogos, de certa parte, acabou. Mas foi na década de 90 que consolas como Master System, Mega Drive e depois também a Super Nintendo se popularizaram. Digamos que nessa altura tivemos aqui uma evolução muito interessante. Surgiu o Mega Drive em 89, popularizou-se na década de 90. Portanto, surgiu o Mega Drive, surgiu também a Super Nintendo, duas consolas que começam então com os 16 bits, competem entre elas. A Mega Drive ainda assim ganha de forma significativa, enfim, pelo posto, não é? E o mesmo acontece também depois, quando a Sega lança em 94 a Sega Saturn. E aqui eu digo também que há mais uma mudança relevante, porque ao contrário do que acontecia com a Mega Drive, que ainda era com cartuchos, é uma evolução, mas ainda era com cartuchos, em 1994 passou a haver então o CD a fazer parte dos jogos da Sega Saturn. Ou seja, 32 bits, CD-ROM, músicas mais reais e, claro, imagens também elas muito mais reais. Em 95 entra em competição a mais forte concorrente ainda nos tempos de hoje, quase 18 anos envolvidos. Estou-me a referir à PlayStation. A Sony lançou a sua primeira consola em 1995, a PlayStation, que também era de 32 bits e concorreu diretamente com a Sega. Inicialmente a Sega ganhou, até porque já tinha posição no mercado, mas a seu tempo a Sony foi dominando portanto, o mercado. À medida que o tempo ia avançando e surgiam consolas como, por exemplo, a Dreamcast, que tinha 64 bits, ou então também a Nintendo 64, a verdade é que a PlayStation foi mais devagar, ou a Sony foi mais devagar, mas conseguiu apanhar estas duas produtoras. E a Nintendo, a Sega, acabaria até por descontinuar-se do mercado dos videojogos. Há uma de todas estas produtoras de videojogos, há uma que se destaca desde logo pelos cartuchos da Mega Drive, que eram diferentes, mas também pelos jogos, que eram igualmente diferentes. Estou-me a referir à Electronic Arts. Eles tinham jogos, todos eles muito singulares, já que tinham, quer em termos de gráficos, quer em termos de música, um grande avanço em relação aos seus concorrentes. O que eu posso dizer é isto: a década de 90 mudou, e de que maneira, o mundo. Por isso é que eu digo, podemos dizer que a década de 1990 foi, em grande parte, a década que mudou o mundo, pelo menos o mundo tal e qual como o conhecemos. O que reza a história volta na próxima semana. Eu conto consigo, fique bem, tenha uma boa noite, e já de seguida não perca Vivendo com Otimismo, com Lorival Lopes e Edith Petioni. Boa noite e até à próxima quarta.